Ora bem, aos ouvintes habituais do Caso Fazem, Caso Tocam, e aqueles que também não sejam habituais e que no procurar de uma estação emissora, é que fiquem por aqui, na Boa Nova, porque temos para vós hoje mais um destaque na Boa Nova, o último do ano 2011, e desde já vos aviso que vamos fechar com a Chave de Ouro. Já andávamos algum tempo atrás deles, o álbum saiu já no final do verão, mas fomos marinando, fomos divulgando aqui na Boa Nova, os Titânia. Portanto, já não é nada que já não tenham ouvido falar aqui na Boa Nova. Sendo certo que ainda há poucos dias referíamos também a este projeto quando gravámos aqui com os Rosa Negra. Vamos ver também quais são as suas semelhanças. Mas ainda antes de começarmos a falar deste destaque, uma palavra para aqueles que são os nossos ouvintes e que habitualmente nos vão mandando mails. É grato saber que alguns de vós, no momento um ouvinte de Viseu que me enviou um mail, pronto, e já agora ficam a saber que podem enviar para pedrooliveira@radiobonova.com, terei muito gosto em responder-vos, diz que das muitas sugestões que fui dando aqui na Boa Nova, tirou disso ilações para as suas prendas de Natal. Fico satisfeito que a música em português, ou a música de produção nacional, ainda que não seja cantada em português, tenha feito parte dos sapatinhos de muitos de nós e de muitos portugueses, sendo certo que sabem que estão também com isto a apoiar aquilo que é a produção nacional. E aí, à distância de que o Natal passou no fim de semana passado, é uma pena que não tenham deixado o sapatinho este trabalho do Titânia. Não só que ele pôs parte musical, que usam aqui, mas, e desperto-vos já a inveja, há um trabalho de design muito cuidado, aqui no que ultimamente se chama de Music Books, mas é lindíssimo este trabalho de Titânia em termos de design. Portanto, fica aqui o alerta à navegação, ainda podem ir à procura deste magnífico Segredos do Mar, e é deste o álbum de estreia de Titânia que falamos. E claro, como é habitual aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, temos sempre alguém para falar sobre este trabalho. E aqui temos, para além de ser um dos músicos, aquele que se dedicou à produção deste magnífico disco. E começamos a conversa por aí. É um magnífico disco, portanto, o João Lopes vai passar a estar aqui a jogar em casa durante esta hora de emissão. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado à vossa rádio. E os meus profundos agradecimentos pelo convite. Muito obrigado, sim. Estar sozinho. Amar é a eterna inocência e a única inocência é não pensar. O essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar. Saber ver quando se vê e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. O que é preciso é ser-se natural e calmo. Na felicidade ou infelicidade, sentir como quem olha, pensar como quem anda, assim é, e assim seja. E a terra bastam. Querer mais é perder isto e ser infeliz. Bendito seja o mesmo sol de outras terras que faz meus irmãos todos os homens, porque todos os homens um momento no dia o olham como eu. dizer o que sinto, sem pensar em que eu sinto. Procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram. E sem gastar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. E assim escrevo, querendo sentir a natureza, nem sequer como homem, mas como quem sente a natureza e mais nada. E assim escrevo, ora bem, ora mal, que ainda aqui, levantando-me lá, mas indo sempre no meu caminho. Ainda assim sou alguém, sou o descobridor da natureza, sou o argonauta das sensações verdadeiras. Trago ao universo um novo universo, porque trago ao universo ele próprio. João Lopes, falámos aqui que é um álbum de estreia, que junta vários virtuosos da música a uma lindíssima voz, e temos que começar por aqui desde já a referir esse aspecto, e que não passa despercebido seguramente a quem esteja aqui a ouvir na Boa Nova esta entrevista da Cláudia Leal. Portanto, juntamos à Cláudia Leal o Luís Guerreiro na guitarra portuguesa, o Jonas Sousa na guitarra clássica, o Tiago Vila no violoncelo e o João Lopes no baixo, contrabaixo e programações, e que assume tanto a direção musical e a programação. Sendo certo que, apesar destes nomes, vocês próprios definem o Citânia como um projeto aberto. O que querem significar com isto? Sim, é um projeto aberto pelo seguinte. Portanto, inicialmente os temas são compostos, não é? E depois existe todo um contributo dos elementos, com o seu cunho pessoal, com a sua maneira de sentir a música, independentemente da vertente ou do tipo da canção que está a ser, que foi composta, não é? Todos eles fazem uma parte integrante do fazer soar Citânia, porque é exatamente essa entidade que é criada pelo contributo de todos os músicos de Citânia. Independentemente de eu escrever um tema, de ser produtor ou de ser outra pessoa a escrever o tema, é esse cunho pessoal que realmente dá a coloração à Citânia. Independentemente, como eu já disse, ser uma balada, uma música um pouco mais mexida, enfim, é isto que realmente define a abertura de Citânia, que é um projeto aberto, sim. E, além disso, abraça várias vertentes, porque tem influências mediterrânicas, tem influências do nosso fado, tem influências de uma parte pop eletrónica, com a inserção de samples, programações. Tem várias colorações mesmo, em termos de géneros musicais. Daí, também, uma abertura. E é uma abertura que vai não só aqui a Portugal, mas também lá em fronteiras. E vamos desde logo falar aqui daquilo que são as participações deste disco. E começamos por uma, Ana Lins, tendo em conta que ainda na semana passada, a propósito do álbum de Rogério Charras, um álbum de estreia também, ela tem a sua participação. Sim, tem. Foi, portanto, uma nossa amiga que foi convidada por nós para fazer, portanto, um dueto com a Cláudia, assim também como temos participações do Vitorino no portanto, na música Segredos do Mar, com Maria Zogopolo, também uma amiga nossa grega. Temos também a participação do escritor poeta Luís Filipe Sarmento, temos a Natália Casanova também, Diva, o Paulo Ramos também, a Cristina Pata Gaiteira Galega, que participou, portanto, num tema popular galego, A Lala das Marinhas, que foi, portanto, composto, adaptado por mim. Temos a participação do Ângelo Freire também, temos a participação no acordeão do Vitor Nunes. Foram convites que nós fizemos no intuito de enriquecer e dar mais cor também àquilo que é Citânia. As tuas palavras me entendi, no tempo e no espaço. Como um pássaro de fogo, cada novo amanhecer. És cada segundo do meu pensamento. Nas minhas asas levo o teu ser. Fala-se muito em música de fusão, da mistura de estilos e de sonoridades, que felizmente já é tudo possível. Melhor, sempre foi possível, mas havia sempre os velhos do Restelo que achavam tudo sacrilégio. Acha que hoje a produção é mais profícua, tendo em conta que é possível misturar estilos sem que haja alguém que retrogamente diga não, isso não combina? Existem pessoas que são defensoras de géneros genuínos que provavelmente não aceitarão uma opinião ou outra. Eu, como músico profissional que sou, e dentro dos poucos anos que, como eu costumo dizer, o que custam são os primeiros 50 anos na música, porque depois as coisas são mais simples, dentro daquilo que eu já participei ao longo da minha vida, é completamente possível fazer qualquer tipo de fusão, qualquer tipo de sonoridade. É uma questão de criatividade, e se hoje sim, o espaço e o tempo foi mudado pelo homem, sim, é verdade, porque hoje um drag and drop não é um simples drag and drop que era anteriormente, quando anteriormente nós usávamos as fitas para gravar. Hoje em dia utilizamos os meios digitais, inclusive a internet, para trocas de fecheiros, como aconteceu. Por exemplo, a Cristina Patos estava nos Estados Unidos, enviou-nos uma pista gravada e nós cá fizemos a mistura com aquilo que ela teria que já gravado. Portanto, não é presencial, portanto não é necessário tanto aquilo que antigamente se fazia. Portanto, estes meios de comunicação que dispomos hoje tornam e facilitam muito este tipo de produção. Portanto, para mim é extremamente fácil. É evidente que é preciso alguns conhecimentos tecnológicos e equipamentos, como é óbvio, mas é muito mais fácil. Bye. Hoje o disco de Citânia está aí para venda, já há cerca de 3 meses, e foi para, houve a pré-anunciar o lançamento aquilo que era A Vida é um Carrossel. Curiosamente é o disco, é o tema de estreia e que entra neste álbum. Entenderam que este tema era emblemático do disco para, de algum modo, pré-anunciar a sua saída e também para despertar a curiosidade nas pessoas? Bom, na verdade, o tema realmente não foi escolhido por nós. Eu posso referir até, portanto, a BBC tem uma editora também e, portanto, estava à procura de valores portugueses para editar um álbum. Okay. E eles próprios selecionaram essa música como a participação de Citânia nesse álbum que foi editado na BBC. Aqui, em termos de comunicação social, das rádios e televisões, também é um tema escolhido, porque, pronto, para mim é um tema lindíssimo, mas não foram os Citânia que decidiram logo, ou impuseram, que fosse esse o tema ideal, porque existem vários temas. Existe a Terra Global, por exemplo, temas que são escolhidos por rádios. Há vários temas, há baladas, há um tema que, por exemplo, que são os Citânia puros, que é o Ai Meu Primeiro Amor, que não tem nada mais do que Citânia natural, não tem qualquer tipo de mistura, que será, para mim, é um tema lindíssimo. E há pessoas que optam também por esse tema, mas nós não escolhemos diretamente A Vida é um Carrossel. É evidente que, em termos de mensagem, é uma mensagem um pouco mais direta, onde retrata uma vida diária, de aquilo que é uma vida, o carrossel, as oportunidades, o chorar, o sorrir durante um dia. Portanto, as metáforas que são implícitas nesses textos se dizem mais às pessoas. Naturalmente poderão dizer mais, sim, mas nós não escolhemos A Vida é um Carrossel para o single. Foi uma apresentação, sim, foi. Fez aqui alusão a vários temas do álbum e eu aproveito para dizer aquilo, como disse há pouco, gosto muito de todo o disco, mas saúde com muita satisfação o Pelas Marés, que traz aqui a Natália Casanova. Exatamente. Uma voz lindíssima que vinha dos Diva, depois esteve também com a Aula dos Namorados, e sim, que é sempre uma pena saber que está arredada da música, pelo menos na produção intensiva, entre aspas, da música, e que é repescada de vez em quando para estes projetos. E saúde isto com muito interesse, e é um tema que gosto particularmente. E eu também gosto muito desse tema, porque esse tema retrata também um pouco o espírito do português, daquilo que, das nossas raízes, da Exatamente. Nossa casa, do nosso mar também, não é? Porque, se reparar, este álbum, Segredos do Mar, é muito alusivo à alma lusitana, à alma portuguesa, do sentir as gentes, o mar, as tradições, os costumes, tudo aquilo que para nós realmente é importante. Por exemplo, a palavra saudade, que é uma palavra que não tem tradução em qualquer linguagem. Existe todo um jogo de coisas e de situações que são retratadas, e neste tema também é retratado, no Pelas Marés, essa alma que é tão própria de ser português. Vivi a mal adentro, serão Disco de estreia é sempre um desafio para os autores e para a sua banda. Como é que acha que vão conseguir chegar às pessoas com os Titânia para que venham a conhecer os Segredos do Mar e os trabalhos que se irão seguir? Bom, eu na verdade eu vou ter que confessar uma coisa. Eu desde os 12 anos de idade que piso palcos, já fiz parte da história do rock português, já toquei com vários projetos, várias bandas, e Titânia, na verdade, tem uma magia diferente ao vivo, porque chega às pessoas de uma forma diferente. Para mim, com a música, é difícil retratar, porque é uma sensação única com estes elementos num palco, e a forma como eles chegam, e a simbiose que existe num concerto, de uma forma completamente diferente de tudo aquilo que eu tinha experimentado antes. Ora, uma das formas de nós conseguirmos chegar às pessoas é realmente revelarmos quem são os Titânia, ao vivo. E, claro, é através da comunicação social, das rádios, das televisões, e desde já o feedback que tem chegado até nós tem sido extremamente positivo. E devo dizer que eu não me recordo de nenhuma banda que tivesse lançado um álbum num mês e tivesse 15 concertos agendados assim de um momento para o outro, inclusive numa turnê onde estivemos todos os dias a tocar, e tocámos duas vezes por dia portanto, em duas situações. Como chega, como acontece, se calhar é porque é música e as pessoas gostam e sentem Titânia como se Titânia. Isto é difícil de explicar porque eu faço parte integrante, quer da produção, quer como músico, do Titânia. E que há magia há. Agora, como ela é revelada, sinceramente, eu não sei. É talvez como dizer, como explicar o amor. São coisas que não se explicam. Existe. E pronto. Στο ρυθμό η παλίρια φέρνει ένα γράμμα ερωτικό. Στο παραθύρο μου βλέπω ένα πλοίο να περνά. Ο ναύτης φωνάζει αντίο από μακριά. Búzios soam o ritmo das marés. A praia mar dá à costa uma carta de amor. Na minha janela vejo um navio a passar. O marinheiro lá bem longe diz adeus. Guarda eternos segredos mais profanos da nossa paixão. O mar liberta e solta os medos que se escondem no teu coração. A lua guarda eternos segredos mais profanos da nossa paixão. O mar liberta e solta os medos que se escondem no teu coração. Σου κοιτώ στο φεγγάρι που χαμογελάει. coração. Ainda sinto teu cheiro na brisa do mar. A lua guarda eternos segredos mais profanos da nossa paixão. O mar liberta e solta os medos que se escondem no teu coração. Segredos mais profanos da nossa paixão. O mar liberta e solta os medos que se escondem no teu coração. Conhece melhor que nós o mercado da música, e mercado, falamos das vendas e os downloads piratas, e, enfim, tudo aquilo que está associado hoje em dia, a questão do IVA, etc. É hoje em dia mais difícil, apesar de, como já disse há pouco, tecnologicamente tudo é mais fácil para a produção de um disco, mas é difícil hoje em dia uma banda poder soltar-se em termos de lançamentos, sendo certo que sabe que à partida, em termos de custos, é um investimento e nunca um retorno que esteja à espera? Ora bem, se é difícil hoje em dia, ou mais difícil hoje em dia, sim, é. Primeiro, realmente existe esse tal problema dos downloads, mas nesse aspecto, quem gosta muito de uma coisa quer tê-la fisicamente, não a quer de uma forma volátil, quer deter. É como deter um livro, por exemplo, uma pessoa faz um download de um PDF, mas não é a mesma coisa que tocar numas páginas ou cheirar o livro, sentir o livro. E neste caso eu penso que o CD é exatamente a mesma coisa. É evidente que atravessamos períodos extremamente difíceis no nosso país e não só, no mundo inteiro, mas eu acho que as vendas continuam a fazer-se. É evidente que os fins lucrativos da venda de um CD, e claro que isso está posto fora de questão, porque não é em vendas feitas com CDs que uma banda pode assegurar a sua subsistência. É com espetáculos realizados ao vivo, é com participações em televisão, é com os eventos que são inerentes a todo esse processo. Isso é um investimento grande, sem dúvida. É um investimento grande, é necessário tecnologia bastante avançada para se conseguir de imediato aquilo que se procura. E há um investimento de tempo grande, sim. Em termos de estúdio, posso dizer que este álbum Segredos do Mar passou por vários estados, por várias etapas. Houve a necessidade de, por exemplo, havia um tema já construído numa certa tonalidade, com a entrada da Cláudia Leal, nós alterámos as tonalidades, então regravámos algumas coisas, sem tirar o espírito, o sentido da canção, mas sim, em termos de tempo é dispendioso. Sim, e em termos de produção também é dispendioso, um álbum destes é dispendioso. Agora, os lucros que nós esperamos ou não, é evidente que o sucesso é relativo. E o trabalhar e o acreditar constantemente naquilo que se defende é primordial e é a chave para o progresso e a continuidade de qualquer obra, qualquer banda, qualquer artigo, qualquer coisa que se queira realmente continuar a fazer como profissão. É evidente que sim, existe um grande custo e os retornos poderão vir, mas não é com o intuito de virem. É evidente que nós queremos continuar a fazer o nosso trabalho. Aliás, já compusemos mais alguns temas, já estamos a pensar num próximo álbum, já temos mais temas para tocar ao vivo, temos novas ideias, e é isso realmente, o acreditar e o conseguir e o construir, que faz com que se vá caminhando. Porque hoje em dia existem várias vertentes musicais, vários géneros, várias bandas, novos projetos, novas concretizações, e claro, eu penso que existe sempre um espaço para qualquer artista, qualquer projeto, se bem que, pronto, eu tenho o pleno conhecimento que Citânia não é uma banda para massas, não podemos comparar. Citânia é uma banda mainstream, é elitista. Sim, podemos não fazer, mas desculpe corrigi-lo, a ideia que tinha é que o público português também está cada vez mais preparado para estas sonoridades. Pelo que eu tenho reparado, sim, e caso curioso, nós, durante os concertos que temos efetuado, eu tenho visto escalões etários desde os 20 e picos anos até aos 60, 70, 80 anos. Portanto, é algo estranho, uma coisa assim abrangente. Muito transversal a várias idades. Isso é ótimo, julgo eu. Mas é estranho, porque normalmente uma banda normalmente atinge um escalão etário e é mais ou menos aquele. Nós, pelo que temos visto durante os nossos concertos, é muito abrangente em termos de escalões etários, o que é ótimo, não é? É um atestado de qualidade. Também pode, só a modéstia é que está impedido de dizer isso, mas é um atestado de qualidade que faz com que isso aconteça. Pois, as pessoas dizem isso, pronto, eu sinto aquilo que eu fiz foi com paixão e com amor, e como todos nós fizemos. Então, agora, é evidente que houve um cuidado nas capas, as seleções, dos textos, tudo mais. Sim, claro que houve. Το βλέμμα και τη Ponte. Isso traz-nos àquilo que já fizemos referência na nossa introdução, que é o magnífico trabalho em termos de imagem deste disco, que também combate, ajuda a combater a questão da pirataria, porque seguramente que as pessoas gostam de ter este disco em termos físicos. Sim. A quem se deve esta ideia e este magnífico trabalho em termos de layout deste vosso disco? Bom, o Samuel Lopes é extremamente culpado neste conceito, porque por tudo partiu com portanto, com nós os dois, João Lopes, Samuel Lopes, e ele, como uma pessoa extremamente criativa, extremamente conceituada, preocupou-se muito com tudo, eu talvez um pouco mais na parte musical, juntamente com os meus colegas músicos, ele talvez na parte mais abrangente da parte estética dos conceitos. Sim, ele é um dos grandes culpados deste conceito, desta capa, deste tipo de formato. Os nossos concertos ao vivo, portanto, quando há portanto, condições para isso, temos, por exemplo, bailado, temos a projeção de imagens. Não é apenas um concerto musical, tem poesia, tem espaço cénico, tem visual, é uma coisa abrangente, e é um conceito, sim, foi um conceito criado logo de início, parece que tenha ao vivo. So. chegamos aqui à fase dos desafios que temos para quem se estreia aqui na Boa Nova, como é o vosso caso. E eles são três. E iniciamos por aqui. Imagine que são convidados a vir dar um concerto aqui ao Oliveira do Hospital, de que teríamos até muito gosto em recebê-los cá, e que vos dizem, podem trazer convosco duas bandas, dois autores nacionais. Quem é que convidariam para trazer até ao Oliveira do Hospital? Essa pergunta não se faz. Garanto-lhe que as seguintes são piores. Essa pergunta não se faz. Essa pergunta não se faz porque, primeiro, nós somos cinco músicos e todos nós temos a nossa vida e o nosso passado ligado à música. Portanto, quem é que nós poderíamos trazer? Duas pessoas, portanto, duas identidades. É complicado dizer, porque Portugal está rodeado de grandes valores. Felizmente, felizmente. Está rodeado. A dificuldade está pela mesmo de pela grandes escolha, valores. Né? Nós, num país, portanto, tão pequeno, por aquilo que eu tenho de conhecimento de algumas estatísticas feitas, temos 1 milhão de músicos, de pessoas ligadas à música. Uns profissionais, outros amadores. Portanto, no meio de 10 milhões de habitantes, 1 milhão ligado a uma parte da arte chamada música é muito. É muito para, portanto, para uma população tão reduzida. Para mim, eu não posso dizer A ou B, porque iria estar a incorrer numa injustiça muito grande, porque eu valorizo todas as pessoas que abraçam as artes, neste caso a música. E seria injusto eu nomear uma banda, ou outra banda, ou outra banda, ou outra banda, ou outra banda, porque para mim todos eles têm muito valor, cada um dentro da sua área, não é? Mas para mim, eu sou um fã incondicional de artistas portugueses, eu sou amicíssimo de bastantes. Desde o rock ao fado, à música clássica, tudo. Portanto, é extremamente complicado. Percebemos isso. Ao geral, tudo é muito complicado. Vamos passar então em fase ao seguinte. O seguinte é este. Imagino que vem a uma banda da cena internacional e que, chegando a Portugal, dizem que não precisam ter o Titânia no seu espetáculo. Com quem gostariam de participar? Mais uma pergunta difícil. Mais uma pergunta. Deixe chegar ao terceiro, pois então aí mais veremos. Uma pergunta difícil. Se perguntar ao João Lopes com quem gostaria de participar, é evidente que eu gostaria de participar com com aqueles que foram os meus professores, os meus mentores musicais, e até esses são vários, porque eu tenho várias influências, desde o rock, hard rock, ao pop, à música clássica, ao tango, ao flamenco. Eu tenho imensos fãs, aliás, eu sou fã de imensos artistas e grupos, porque realmente eu adoro música, e colocá-los no mesmo patamar todos é complicado. Agora, qual seria? Eu não faço a mínima ideia. Eu deveria tocar com imensos. É complicado. Não posso responder. Bem, mas o terceiro não vai escapar. Pronto, e o terceiro é este. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional, e querem que o Titânia participe nesse disco de tributo com uma versão de um tema. Estamos a falar de que autor ou banda e que tema seria esse? Sem dúvida nenhuma, Amália Rodrigues foi uma grande embaixatriz da cultura portuguesa. Eventualmente, sim, um tributo a Amália Rodrigues. Sim. Qual o tema? Eu adoro entre cento e não sei quantos temas. Talvez aqueles que me toquem mais sejam os fados menores. Portanto, selecionaria um deles. Agora, qual deles? É difícil, porque nós somos cinco elementos e democraticamente nós discutimos esse tipo de assuntos. Portanto, este eu posso referir que, naturalmente, por unanimidade, Amália Rodrigues naturalmente seria. Sim. Mesmo por homenagem a quem de tanto fez pela nossa cultura. Sim, sem dúvida, mas há mais, como é óbvio. Graças a Deus somos um povo extremamente rico em valores e divulgações internacionais. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Ora bem, agradecer a disponibilidade que esteve para estar aqui para a Boa Nova e despedindo-me, desejando-lhe já um magnífico ano que se avizinha para vós, quer em termos de saúde e de aventuras e também de sucesso musical. E isso, para terminar, é aquilo que disse há pouco, que estavam já a pensar em falar em 2012 e estamos a falar aqui em termos musicais, o que já vão ter pondo na gaveta, significa que teremos brevemente o novo trabalho dos Titânia? Não, para já não. Nós temos ainda concertos para fazer agora este ano e vamos aguardar um pouco o próximo álbum. Neste momento nós vivemos os Segredos do Mar e é os Segredos do Mar que realmente é fulcral. Uhum. E é este trabalho que nós temos que divulgar, quer em Portugal, quer noutros países, que já temos alguns convites. Este álbum é o álbum que nós estamos dedicados de corpo e alma neste momento. João, muito obrigado pela disponibilidade e claro, muito obrigado também. Já estamos marcados para falarmos uma segunda vez para quando ser então esse eventualmente um Segredos da Ilha, talvez um Segredos do Rio. Um abraço, obrigado e um bom ano muito para obrigado, vós. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo bom para vós e um bom ano também. Obrigado. Muito obrigado. A saudade do teu cheiro e o sorrir do teu olhar faz o meu corpo inteiro ganhar asas e voar num voo derradeiro sobre voo alto mar e nem o denso nevoeiro faz este fogo. Ai, o meu primeiro amor, feito de um tímido beijo, é de todos o maior, é de todos o primeiro. O primeiro.